feliz, o tempo é quem vai dizer. E toda essa dor um dia vai passar. Se um dia cair, tente levantar. Ame a si mesmo em primeiro lugar. E toda essa dor, vamos superar. Vai, chora não, sofre não. Ser feliz, o tempo é quem vai dizer. E toda essa